Não quero parecer vitrola quebrada, mas isso é esquizofrenia. Não estou parecendo vitrola quebrada, mas não é esquizofrenia. Hipoteticamente, se eu for parte de uma história, o que eu deveria fazer? Eu mandaria procurar alguém que entenda de literatura.